She's a little faint. Gente, Vitor Índia Juliette, continua a aproximação. Passarelo 2227, livre acionar, pode para táxi. Aguardando a autorização de toque arremetida. O Vitor de Gillette já está posto completo devido a prata, Vitor. Confirme, Vitor de Gillette. Já está posto final, Vitor de Gillette. Sente, autorizado pouso, opção 7, o vento 950 graus, 102. Autorizado pouso no 7, Vitor de Gillette. Salem 6311, autorizado decolagem, pistão 10, vento 950 graus, 102. Zulu, Alfa, Índia, decolou 203, chame controle, 120, décimo 8. 1208, grato. E Zulu, Alfa, Índia, decolou da 197, mantendo 1000, aguardando a sessão para prosseguir 105, direto, radial 218. 33, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém na 10, 3736. Zulu Alfa Índia, suba ao nível 105, mantendo a linha do litoral inicialmente. Positivo, sobe a 105, mantendo a linha do litoral, Zulu Alfa Índia. Romeu Charlie Alfa, November, Aguascota. Alfa Índia, o senhor participou do Encontro Nacional de Ultraleves lá em Luiz Eduardo Magalhães? Negativo, senhor. Ah, ok. Tá do Backtrack, eu estacionar o Pátio 4, foi o que está livre. Arrumei o Tchernia, que é novembro, pronto, cópia. 360, saída da EL. Vocês vão para onde está a EL? Foi pro Odileda. Grato, pro Odileda, 639. Zulu, após passar na rota plano de voo, decola da 10, primeiro curva direita, CDA é Oleda, após bridge, transponder 5026, controlando 20.8. E baixa performance mantendo a saída da EL. Está sob vetoração para separação com o mesmo. Vai manter a proa 1.85 até cruzar o nível 1.40. Após voa direto do Leda. Ciente para o 1.85 até cruzar o 1.80. Aposta para o de Leda, 6319. Meu Charlie Alfa Romeo Vida é o Leda, Lima Eco, Delta Alfa. Confirmando, Dael Leda Bridge, Papa Romeo, Charlie Alfa Novembro. Papa Romeo, Charlie Alfa Novembro, para seu nome, minha torre 118, décima 95. Salvador. 3227, autorizado táxi, via parte 1, no Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, de torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 021. Tudo Índia Alfa, ponto de espera, 3295, o 227. São 3733, decolada 07, chama o controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Fala, Canaria 250. Número 250, preciso? É, nós fizemos uma parada abrupta devido ao sinal vermelho do vídeo. Nós estamos com suspeita que paramos muito cedo. Você pode confirmar aí visualmente? A gente não está com o mecânico ficado aqui. Na proa 190, para separação de tráfego, de uma aeronave de baixa performance, mantendo a saída da EL. Sente, após 2000 agora, proa 190. Afirmativo. Vai manter esta proa até cruzar o nível 200 e após vou abrir. Estação 360, São Paulo, Congonhas, informação 90. Bono 327, voz cópia. Saia 2227, autorizada decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 119. Nós estamos aqui parados devido a confirmar pela posição nossa que nós estamos, que a parada certa do Tinger, nós fizemos uma abrupta parada aqui devido ao sinal vermelho de uma hora para outra. O Chanel 6250, nós não temos essa informação, tem que verificar com o pessoal do pátio. Ah, tá ok, aqui do lado aqui eu achei que podia dar uma ajuda pra gente. Ah, tá bom, obrigado. Vai cruzar o 80 no Travelho Fora da Barra, o Zulu Alfa Índia. Gente, está autorizado direto, ascensão 105, informe seu estimado de posto. Via Pervulo 16, correto? Ciente, o senhor fazendo o perfil da saída da Euleda Bridge, que é o que a gente coordena com o Centro, realmente é uma circulação melhor, inclusive até para a saída do senhor. O senhor prossegue da El, depois de da El Leda, e intercepta a Pesulu no meia já em bridge. 440, ciente, Zulu Alfa Índia. Eu chamo o controle, 120, decimal 8. 208, boa, 227. Oliveira Solar, chama o ponto táxi, apenas confirmando, vocês a bordo? Mantém os corredores, reporte na rotatória. Controle Salvador, bom dia, passarito 2227. Passarito 2227, bom dia. Tato Radar, suba 260 na saída Arbor, vigilante. 260, perfil da Arbor, assim que possível coordenar a proa de Vitória da Conquista, senhor. Gente, mantenha o perfil da saída inicialmente. Obrigado. Zulu, Golo 983, com informação November para Guarulhos. Golo 93, número 2 para cópia. Golo 397, pronto, cópia. Golo 397, pronto, cópia. 397, pronto. Golo 397, autorizado para Congonhas, nível 360, via Zulu 16. Após confirmar a rota do plano de voo, decola da 10, primeira curva direita, se der Dael Leda, após bridge, onde intercepta o Zulu 16. Transponder 5052, controle 120, sinal 8. 360 é o nível São Paulo Congonhas, da Zulu 16, decola da 10, curva direita, Dael Leda bridge. 5052 é o transponder, controle voo 397 no gate 8. Gol no 397, com o treinamento correto, repete para operacional. Gol 1983, pronto, cópia. Afirmativo. Gol 1983, autorizado para Guarulhos, número 360, via Zulu 16, da cola da 10, primeira curva direita, seria da Eoleda, após bridge, onde intercepta o Zulu 16, após segue conforme a rota do plano de voo, transponder 5042. Controle no 20, decimal 8. Autorizado nível 360 para Guarulhos. Falta rota com o voo, autorizado Zulu 16. Decola da 10 com curva à direita, saída lenta, abrindo. E onde tem que ser a ferrovia. 5042 é transponder no 208 é o controle, voo 1923. Voo 1923, procedimento correto, repete o para táxi. .207, identifique, desça para 4.000 pés, ajuste no 021 no chegada bom. TAM 3733, voo e proa de bridge da presente, tráfego superado na altitude, a posição de 2 horas a 1.1 milhas. Okay, voa bridge da presente, o 3733. Afirmativo. Rotatória, grato. Papá Romeu Mike, Oscar Golf. Chame o centro Recife, 125, décima 1, alterne 1-3-3-2-5. 0431. Identifique, contato radar para sua posição Conde, desça para o 050, chegada Bonf, voe pro de Bonf. Pro de Bonf. TAM 3733, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 1251-3325, TAM 3733. Você vai solo? Romeu, Charlie Alpha Tango, não tem seu plano de voo. Qual foi o horário que foi entregue o plano AS? Gente, não tem escuta. O Charlie Alfa Novembro, autorizado o táxi até em São no site, reporte para cruzamento. Madame, escute a guarda, por gentileza, eu vou checar aqui. Para nós, o seu plano está previsto para daqui a uma hora. Vou checar junto à sala S. Boa tarde, Alfa Novembro. Será autorizado o Quebec, Mike Lima. Algum campo aqui do Rondeu Oscar. Pelo Alfa Índia, Matheus 05, está estimando através de Coral aos 1324 e o Ford de terceira de frente é 1440. Ciente, Zulu Alfa Índia, Kilo Romeu Oscar, torre 118, decimal 95. 295, Romeu Oscar. Foi Salvador para passando aqui do Romeu Oscar. O Kilo Romeu Oscar, autorizado pela 17, reporte 3,6 chora. Falta na 3, beleza, 17, Romeu Oscar. Controle Salvador, bom dia, 338-96 com informação November. Alva November autorizado prosseguir táxi via parte 1 no Índia, no ponto para dar 1-0, reporte pronto. 2-8, decimal 8, alterne 1-26, decimal 0. 2-8-2-6-0. Controle Salvador, bom dia, 3896, para November. Bom dia, 3896, identifique, foi para o ITAP, chegada a Mari, desça para o 050. ITAP, descendo até o 050 na Mari, 3896. Kilo Romeu Oscar autorizando pouso, pistão 17, o vento 1,40 graus, 1,992. Livre pouso 97, Romeu Oscar. Tá cruzando 5.000 para 4.000, azul 4207. Desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Afirmativo, desce 2.000, autorizado LS, reportará estabilizado 4207. Alô, 397, 397, posto 10, acionamento 28. É o 397, aguarda pro push. Autorizado, puxa, chama tarde. Livre, salva, 349, identifique contato radar passando a posição Conde Voe Proa da posição Bonf para a chegada Bonf, desça até o nível 060. Tio Romeu Oscar, Salas 23, autorizado, prosseguir ao passe 5, estacionar, frequência livre. O Charlie Alva, novembro, autorizado a linha ainda com a pistola 0, vento 140 graus, 1192. Por gentileza. Até me escuta a vaga cobra por gentileza. Confirme o nível solicitado. Vou coordenar por gentileza. Desculpa, não entendi. Eu tentei fazer isso mais cedo e eles não aceitaram, só pediram que o senhor falasse com eles. A Serra, mantenha, me escuta e aguarda, por favor. 0, Azul 4207. Azul 4207, complete sinal, Semi Torre 1895. 295, obrigado, bom dia, 4207. Gente, Serra, Serra, reporte, fala do sol. Alfa Novembro, decolagem 25, chama controle, 120, decimal 8. 208.2, muito bom dia, bom trabalho. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4207, pro ILS. Azul 4207, ajuste no 021, no reporte, baixar travado. Reportará 4207. Quatro horas e 10, Galeão. Contorno pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.6, 1021 nautímetro. Índia Alfa, ponto de espera, na 5595, na escuta, para cópia? Zulu Alfa Índia, serviço radar encerrado, passando através da posição Coral, Chamilhéus 120, decimal 1. 0, Golf 677, decola da 10, com primeira curva direita, CDD é Oleda, posso prosseguir direto Ilhéus, transponder 5051, no controle 120, decimal 8. Reportarei estável, TAN 3896. Kit 5595, desenhamento correto, reporte para operacional. Go ahead, Mike, por favor, pá. Eu aqui pra passar, confirma o runway e takeoff. Roger, expect to copy, mais pra passar. Baixar travado, 4207. 4207, leve pouso, pista 90, vento no 50 graus, 11 na nós. Leve pouso 90, 4207. Poxa, né? Meio nunca tiver preciso. Tem que dar onde, cara? No 02. 3-0-2. Poxa, né? Meio 140, número 2 para a cópia, aguarde. Aguarda. É confirmado para lá do Pucaru, né? Correto, Pucaru, poxa, né? Meio 140. 0-4-0. Senhora, é uma inspeção de linha, conforme eu havia dito aí, foi feito no plano. Eu vou seguir essa inspeção de linha que começa aqui na aula de Freitas e vou seguir pela rota do abacaxi, vai dar mais ou menos em cima da paralela aí. Sei, diante da serra, rotativamente, escuta permanente. Na tua escuta permanente, diante da serra. Esse é a torre 1 no 8, do sinal 95, com 397. Ah, ok, introdução foi feita. Doron 397, tá bom, na espera do 90 próximo. Bola 397, ele mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, 397. Salvador, muito bom dia. 4207, levando a escuta. Faz o 4207, prossegue táxi pela Alfa, reporte para a ingressão Juliette. Bem, faz o 4207 e Alfa, reporte para a ingressão Juliette. Tom. Eu vim receber aqui o plano de voo, Paulo Costa. Gente, mantenha 060 o Força Aérea 1349. O voo no 397, autorizado decolagem, pista 10, vento 140 graus, 129. Decolagem da pista 10, voo no 397. O Mike Hotel Star, ready to copy. Hotel Star, ready to copy. Bono 9, curso 103, estamos no portão 5. Pronto para o seu espectro. Bono 93, direcionar, pode para táxi. Tá liso, vai informar para o táxi pegando. Bono 9, 83. Mike Hotel Star, clear to Congonhas Airport. Flight level 430 via Upper Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu after direct retrieve and confirm your flight plan. Take off runway 17, turn your right, dial departure ladder transition after bridge position. Squawk 4066, control 120, decimal 8. Serra, mantendo o setor, me escuta permanente. É, agora eu vou para um ponto próximo aí a torre. Confirme, Serra. Agora estou indo num ponto aqui, agora próximo a São Cristóvão. Sim, Serra. Gol 1397, decolado 61, chame controle 120, decimal 8. 208.